Fecheiro 11, capítulo 33. Nem sequer Elisa nos convidou para almoçar. Só quando nos acompanhou à porta é que pareceu aperceber-se da indelicadeza e disse a Elsa: Vem com a tia. Desapareceram durante uns minutos, fazendo sofrer Dedê, que me agarrou a mão para não se sentir esquecida. Quando reapareceram, Elsa tinha a cara séria, mas o olhar alegre. A minha irmã, que parecia aguentar-se em pé com dificuldade, fechou a porta de casa assim que começámos a descer as escadas. Chegadas à rua, a pequenita mostrou-nos o presente secreto da tia: 20.000 liras. Elisa oferecera dinheiro, como faziam quando éramos pequenos, alguns parentes, só um pouquinho mais ricos. Mas nessa época o dinheiro, só na aparência, era uma prenda para nós, crianças. Na realidade, tínhamos de dá-lo à minha mãe, que o gastava para irmos vivendo. Também Elisa, evidentemente, pretendera dar o dinheiro mais a mim do que a Elsa, mas com outra intenção. Com aquelas 20.000 liras, o equivalente, à vontade, a 3 livros, com uma boa apresentação editorial, fizera questão de me provar que Marcelo gostava dela e lhe dava uma vida desafogada. Acalmei as meninas que já andavam à briga. Foi preciso sujeitar Elsa a um interrogatório cerrado, para ela confessar que, de acordo com a vontade da tia, o dinheiro era para dividir: 10.000 para ela e 10.000 para Dedê. Ainda estavam a discutir e a empurrar-se uma à outra quando ouvi chamar por mim. Era Carmen, entrouxada com uma bata azul de empregada da bomba. Fazia-me gestos de saudação com o seu cabelo encaracolado e muito preto, a cara larga. Foi difícil resistir. Carmen fechou a bomba, quis que fôssemos à sua casa almoçar. Chegou o marido, que eu ainda não conhecia. Fora a correr buscar os filhos ao jardim de infância, dois rapazes, um da idade de Elsa, outro mais pequeno, com 1 ano. Mostrou ser uma pessoa branda, muito cordial. Pôs a mesa com a ajuda das crianças, depois levantou-a e lavou a loiça. Nunca vira um casal da minha geração entender-se tão bem. E visivelmente tão contentes os dois por viverem juntos. Finalmente senti-me bem recebida. Vi que as minhas filhas também se sentiam à vontade. Comeram com apetite, dedicaram-se aos dois rapazinhos com um ar maternal. Enfim, tomei alento. Passei 2 horas tranquilas. Depois Roberto foi reabrir a bomba e fiquei a sós com Carmen. Não foi discreta, não me perguntou por Nino, nem se viera para Nápoles para viver com ele, embora desse a impressão de estar a par de tudo. Falou-me do marido, muito trabalhador, apegado à família. Lenu, com tantos desgostos, ele e os filhos são a única consolação. E recordou o passado, o triste caso do pai, os sacrifícios da mãe e a sua morte. O tempo em que trabalhara na charcutaria de Stefano Carracci, à altura em que Ada tomara o lugar de Lila e a atormentara. Rimo-nos até um pouco do tempo em que ela fora namorada de Enzo. Que parvoíce, disse. Não falou vez nenhuma em Pasquale. Fui eu que perguntei. Mas ela olhou para o chão, abanou a cabeça, deu um pulo, como se quisesse afastar qualquer coisa que não queria ou não podia dizer-me. Vou telefonar à Lina, disse. Se souber que nos vimos e eu não a avisei, nunca mais me fala. Deixa lá, ela deve ter de trabalhar. Ora, essa agora a patroa é ela, faz o que quer. Tentei que ela falasse mais. Perguntei-lhe com cautela como eram as relações entre Lila e o Solara. Mas mostrou-se embaraçada. Respondeu que pouco sabia a esse respeito e foi telefonar. Ouvia anunciar com entusiasmo a minha presença e a das minhas filhas em sua casa. Quando voltou, disse: Ficou muito contente, vem já. Comecei a ficar nervosa. Contudo, sentia-me bem disposta. Estava-se bem naquela casa digna. As 4 crianças brincavam na outra sala. A campainha tocou. Carmen foi abrir. Ouviu-se a voz de Lila. Capítulo 34. A princípio, não dei por Genaro, nem vi Enzo. Só se tornaram visíveis depois de uma longa série de segundos em que eu vi apenas Lila e me invadiu um inesperado sentimento de culpa. Talvez me parecesse errado que fosse ela, uma vez mais, a deslocar-se para me ver, enquanto eu insistia em mantê-la fora da minha vida. Ou talvez sentisse que era uma indelicadeza ela continuar a mostrar curiosidade por mim, ao passo que eu, com os silêncios, com as ausências, queria dar-lhe a perceber que já não me interessava. Não sei, o certo é que, enquanto me abraçava, pensei: se ela não me atacar com palavras pérfidas a respeito de Nino, se fizer de conta que não sabe que ele foi de novo pai, se se mostrar gentil com as minhas filhas, serei amável, logo se vê. Sentámo-nos. Não nos víamos desde o encontro no bar da Via do Homo. Lila foi a primeira a falar. Puxou de Genaro para a frente, um adolescente corpulento, o rosto devastado pelo acne, e começou de imediato a queixar-se do seu rendimento escolar. Disse, mas num tom afetuoso: na primária era bom, na média também era bom, mas este ano chumbam-me, com o latim e o grego, nada feito. Eu dei um caldinho ao rapaz, confortei-o. Só precisas de praticar, Jená. Vem à minha casa que eu dou-te explicações. E em seguida decidi tomar a iniciativa. Abordei eu o assunto para mim mais premente. Disse: mudei-me para Nápoles há poucos dias. As coisas com o Nino esclareceram-se dentro do possível. Está tudo bem. Depois chamei as minhas filhas com voz calma. E quando apareceram, exclamei: aqui estão as meninas. Como é que as achas? Olha como estão crescidas. Houve confusão. Dedê reconheceu de Genaro e, feliz, levou-o consigo com ar sedutor. Ela, 9 anos, ele quase 15. Elsa, por sua vez, deu-lhe um puxão para não ficar atrás da irmã. Olhei-as com orgulho de mãe e fiquei contente por Lila, entretanto, dizer: fizeste bem voltar para Nápoles. Uma pessoa deve fazer aquilo que lhe parece melhor. As meninas estão muito bem, como são bonitas. Nesse momento senti-me aliviada. Enzo, para meter conversa, perguntou-me pelo trabalho. Gabei-me um bocado do sucesso do último livro, mas percebi logo que se do primeiro, na altura, se ouvira falar no bairro, e alguns o tinham lido, do segundo não só Enzo e Carmen, mas até Lila não se aperceberam. De modo que falei um pouco dele em tom autoirónico. E depois perguntei como ia a atividade deles. Disse a rir: sei que de proletários passaram a patrões. Lila fez uma expressão minimizadora. Voltou-se para Enzo e Enzo procurou explicar-me em breves palavras. Disse que os computadores nos últimos anos tinham evoluído. Disse que a IBM pusera no mercado máquinas totalmente diferentes das anteriores. Como de costume, perdeu sempre pormenores técnicos que me aborreceram. Mencionou siglas, o sistema 34, o 5120, e informou que já não existiam os cartões perfurados, nem as máquinas perfuradoras e verificadoras, e sim uma linguagem diferente de programação, o BASIC, e máquinas cada vez mais pequenas, com pouca capacidade de computação e de armazenamento de dados, mas também com um custo muito reduzido. No fim, compreendi apenas que aquela nova tecnologia para eles fora decisiva. Tinham-se aplicado a estudar e concluíram que podiam trabalhar sozinhos. Criaram assim uma sociedade sua, a Basic Site, em inglês, porque senão não te tomam a sério. E dessa sociedade, com sede nas pequenas divisões da casa deles, patrões, pois claro, o sócio maioritário e administrador era eu, Enzo, mas a alma, a verdadeira alma, Enzo indicou-me com um gesto orgulhoso, era Lila. Olha para esta marca, disse, foi ela que a desenhou. Examinei o logótipo, um gatafunho em torno de uma linha vertical. Olhei para ele com uma inesperada comoção. Era mais uma manifestação da sua cabeça desgovernada. Sabe-se lá quantas é que eu perdera. Senti saudades dos bons momentos do nosso passado. Lila aprendia, armazenava, aprendia. Não era capaz de parar. Nunca recuava. O 34, o 5120, o Basic Site, o logótipo. Bonito, disse. E senti-me como não me sentira com a minha mãe, E a minha irmã pareciam todos felizes por me terem outra vez junto deles. Incluíam-me nas suas vidas com generosidade. Enzo, como se quisesse mostrar-me que as suas ideias não se tinham alterado, apesar dos bons negócios, começou a contar, à sua maneira seca, aquilo que via quando andava pelas fábricas. As pessoas trabalhavam em péssimas condições, por poucas liras, e ele às vezes sentia vergonha por ter de transformar a nojice da exploração na limpeza da programação. Lila, por sua vez, disse que para alcançar aquele esmero, os patrões eram obrigados a deixá-la ver de perto toda a sua imundície. E falou com sarcasmo das falsidades, das burlas, das vigarices que estavam por trás da fachada, das contas em ordem. Carmen não ficou atrás. Falou sobre a gasolina, disse. Também aqui há merda por todo lado. E só nessa altura mencionou o irmão, referindo-se às razões certas que o haviam levado a fazer coisas erradas. Recordou o bairro da nossa infância e da nossa adolescência. Contou, coisa que nunca antes acontecera, que, quando ela e Pascoal eram pequenos, o pai mencionava ponto por ponto aquilo que lhe haviam feito os fascistas comandados por Dom Aquila. A vez em que levaram uma carga de pauladas mesmo à entrada do túnel. A vez em que o tinham obrigado a beijar a fotografia de Mussolini e ele, em vez disso, lhe cuspir em cima. E se não o tinham matado, não se fala na história daqueles que os fascistas mataram e depois fizeram desaparecer. Fora por ter a oficina de carpinteiro e ser muito conhecido no bairro. E se o apagassem da face da terra, toda a gente daria por isso. Assim se passou o tempo. A certa altura sentiu-se uma tal harmonia que decidiram dar-me uma grande prova de amizade. Carmen consultou Enzo e Lila com o olhar. Depois disse com cautela: podemos confiar na Lenúcia. Quando viu que estavam de acordo, revelou-me que tinham visto Pasquale recentemente. Ele aparecera de noite em casa de Carmen. Ela telefonara a Lila e Lila viera a correr com Enzo. Pasquale estava bem. Vinha muito asseado. Nem um cabelo fora do sítio, muito elegante, parecia um cirurgião. Mas tinham-no achado triste. As ideias continuavam as mesmas. Mas ele estava triste, triste, triste. Dissera que nunca se entregaria, que teriam de o matar. Antes de se ir embora, fora espreitar para ver os sobrinhos a dormir. Nem sabia os nomes deles. Carmen aqui começou a chorar, mas em silêncio, para evitar que os filhos a corressem. Dissemos, ela em primeiro lugar, ela mais do que eu e do que Lila. Lila foi lacónica. Enzo limitou-se a fazer sinal que sim, que as opções de Pasquale não eram do nosso agrado, que sentíamos horror a todos os excessos sanguinários da Itália e do mundo, mas que ele sabia as mesmas coisas essenciais que nós sabíamos, e mesmo que ele tivesse cometido algumas ações feias, dentre todas aquelas que se liam nos jornais, embora nós tivéssemos as nossas vidas organizadas no campo da informática, do latim e do grego, dos livros, da gasolina, nunca o renegaríamos. Nenhum daqueles que o estimavam o faria. O dia ficou por ali. Houve só uma última pergunta feita por mim, a Lila e a Enzo, porque me sentia à vontade. E tinha na lembrança aquilo que pouco antes Elisa me dissera. Perguntei: e o Solara? Enzo cravou logo os olhos no chão. Lila encolheu os ombros e disse: os pedaços de merda habituais. Depois contou com ironia que Michele endoidecera. Depois da morte da mãe, deixara Gigliola, pusera mulher e filhos para fora da casa de Posilipo, e se eles apareciam, enchia-os de pancada. O Solara disse com um toque de regozijo: estão acabados. Vê tu que o Marcelo diz por aí que eu sou a culpada de o irmão se comportar como se comporta. E aqui estreitou os olhos e fez um trejeito de satisfação. Como se o que dissera Marcelo fosse um elogio. Depois concluiu: tantas coisas que mudaram, Lenu, enquanto estiveste fora. Tens de estar mais tempo connosco agora. Dá-me o teu número de telefone. Temos de nos ver todas as vezes que pudermos. E também quero mandar-te o de Genaro para perceberes se me podes ajudar. Pegou na caneta, preparou-se para escrever. Disse-lhe imediatamente os dois primeiros números. Depois baralhei-me. Aprender o número havia poucos dias e não me lembrava bem. Mas quando me veio à memória, com exatidão, hesitei de novo. Receei que ela acampasse outra vez na minha vida. Disse-lhe mais dois números, os outros, errei de propósito. E fiz bem. Precisamente quando estava de saída com as meninas, Lila perguntou-me, diante de todos, diante mesmo de Dedé e Elsa: E com o Nino, vais ter um filho? Capítulo 35. Naturalmente que não, respondi. E dei uma risadinha embaraçada. Mas na rua tive de dizer a Elsa, sobretudo, Dedé e a calada Macambúzia, que não teria mais filhos. As minhas meninas eram elas e mais nada. E durante 2 dias tive dor de cabeça. Não preguei olho. Apenas algumas palavras ditas com arte. E Lila lançara a desordem num encontro que me parecera agradável. Disse para mim: Não há nada a fazer, é incorrigível. Sabe sempre como complicar-me a vida. E não me referia apenas à ansiedade que causaram Dedé e Elsa. Lila acertara com precisão num ponto de mim que eu tinha bem escondido e que tinha a ver com a urgência de ser mãe, sentida pela primeira vez, 12 anos antes, quando pegara no pequeno Mirko ao colo, em casa de Maria Rosa. Fora um impulso completamente irracional, uma espécie de comando do amor que nessa ocasião me subjugara. Já na altura intuíra que não era um puro e simples desejo de ter um filho. Queria um determinado filho, um filho como Mirko, um filho de Nino. E com efeito essa fixação não fora aplacada por Pietro, nem pela concessão de Dedé e de Elsa. Aliás, recentemente voltara a manifestar-se todas as vezes que eu vira o menino de Sílvia. E sobretudo quando Nino me dissera que Eleonora estava grávida. Agora revolvia-se dentro de mim cada vez mais e Lila, com o seu habitual olhar penetrante, tinha-a visto. É a sua brincadeira preferida, disse para mim. Faz o mesmo com Enzo, com Carmen, com António, com Alfonso. De certeza que se comportou de igual modo com Michele Solara, com Gigliola. Finge que é uma pessoa gentil e afetuosa, mas depois empurra-te ligeiramente, mal te desloca, estraga-te. Quer voltar a agir desse modo também comigo, também com Nino. Já conseguira tornar evidente um frémito secreto que eu geralmente procurava ignorar, como se ignora o agitar de uma pálpebra. Ao longo de dias, na casa da Via Tasso, sozinha ou acompanhada, senti-me continuamente agitada por aquela pergunta: Com o Nino, vais ter um filho? Mas agora já não era uma pergunta de Lila, era eu que a fazia a mim mesma. Capítulo 36. Depois disso, voltei muitas vezes ao bairro, principalmente quando Pietro vinha visitar as filhas. Descia, a pé, até à Piazza Amedeo, apanhava o metropolitano. Às vezes parava na ponte do caminho de ferro e olhava para baixo, para a rua larga. Outras vezes limitava-me a atravessar o túnel e a dar um passeio até à igreja. Mas a maior parte das vezes ia lutar com a minha mãe para ela ir consultar um médico e incluía nessa batalha o meu pai, Pepe Gianni. Era uma mulher casmurra. Zangava-se com o marido e com os filhos assim que lhe falavam nos problemas de saúde. A mim era matemático, gritava: Caluda, és tu que me matas! E corria comigo ou ia fechar-se na casa de banho. Quem tinha genica era Lila e isso era sabido. Michele, por exemplo, apercebera-se disso havia muito tempo. Por isso a aversão de Elisa por ela não se devia apenas a qualquer desavença com Marcelo, mas ao facto de Lila se ter uma vez mais livrado de Solara e se notabilizar depois de os ter usado. A Basic Site dava-lhe cada vez mais o prestígio da novidade e do lucro. Já não se tratava daquela pessoa habilidosa que desde pequena tivera a capacidade de te arrancar a desordem da cabeça e do peito para depois a devolver bem organizada. Ou, se não te tolerava, confundir-te as ideias e deixar-te desconsolada. Agora até encarava a possibilidade de aprender um trabalho novo, um trabalho do qual ninguém sabia nada, mas que rendia. Os negócios iam tão bem, dizia-se, que Enzo andava à procura de um espaço onde montar um escritório adequado, em vez daquele que a brincar instalara entre a cozinha e o quarto de cama. Mas quem era Enzo, por muito esperto que fosse? Apenas um subordinado de Lila. Era ela que movimentava as coisas, que fazia e desfazia. Deste modo, e exagerando um bocadinho, parecia que a situação no bairro se tornara em pouco tempo a seguinte, ou se aprendia a ser como Marcelo e Michele, ou como Lila. Claro, pode ser que se tratasse de uma obsessão minha, mas pelo menos naquela fase pareceu-me vê-la cada vez mais a ela, em todas as pessoas que tinham estado ou estavam perto dela. Uma vez, por exemplo, encontrei Stefano Carracci, muito mais pesado, amarelento, mal vestido. Já não tinha absolutamente nada do jovem comerciante com quem Lila casara, sobretudo no que toca a dinheiro. No entanto, pelas poucas palavras que trocámos, pareceu-me que ele usava muitas expressões da mulher. E também Ada, que naquela fase tinha grande estima por Lila e dizia muito bem dela, por causa do dinheiro que ela dava a Stefano, pareceu-me que lhe imitava os gestos, talvez também o modo de rir. Familiares e amigos amontoavam-se de roda dela à procura de um emprego, esforçando-se por se mostrarem competentes. A própria Ada foi admitida de um momento para o outro na Basic Site, para começar e a atender o telefone. Depois talvez viesse a aprender outras coisas. Também Rino, que num dia azarado discutira com Marcelo e saíra do supermercado, se introduzira sem sequer pedir licença na atividade da irmã, gabando-se de ser capaz de aprender, num abrir e fechar de olhos, tudo o que havia para aprender. Mas a notícia mais inesperada para mim deu-me a Nino uma noite. Soubera por Marisa, foi que até Alfonso fora parar à Basic Site. Michele Solara, que continuava a fazer loucuras, encerrara a loja da Piazza dei Martiri sem razão nenhuma. E Alfonso ficara desempregado. Consequentemente, agora também ele, e com sucesso, se estava a reciclar graças a Lila. Podia ter sabido mais coisas e se calhar até me daria prazer. Bastava que lhe telefonasse, que passasse por casa dela, mas nunca o fiz. Uma única vez a encontrei na rua e parou de má vontade. Devia estar ofendida por eu lhe ter dado o número de telefone errado, porque me oferecera para dar explicações ao filho e, afinal, desaparecera. Porque ela tudo fizera para nos reconciliarmos e eu me esquivara. Disse que tinha pressa. Perguntou em dialeto. Continuas a morar na Via Tasso? Sim. É incómodo. Vê-se o mar. E o que é o mar, visto lá de cima? Um bocadinho de cor. É melhor que vás até ao pé dele. Assim ficas a saber que ele é imundície. Lodo. Mijanceira, água contaminada. Mas vocês, os que leem e escrevem livros, gostam de dizer mentiras e não a verdade. Cortei-lhe a palavra, disse. Agora já lá estou. Ela cortou uma palavra ainda mais bruscamente. Pode-se sempre mudar. Quantas vezes fazemos uma coisa e depois fazemos outra? Arranja uma casa aqui. Abanei a cabeça, despedi-me. Era isso que queria? Trazer-me de volta ao barro? Capítulo 37. Depois aconteceu que, na minha já complicada vida, ocorreram ao mesmo tempo duas coisas totalmente inesperadas. O Instituto de Investigação que Nino dirigia recebeu um convite de Nova Iorque para um trabalho importante. E uma editora minúscula de Boston publicou o meu livrinho. Esses dois acontecimentos transformaram-se numa possível viagem aos Estados Unidos. Depois de 1000 hesitações, 1000 discussões, algumas brigas, decidimos ter aquelas férias. Mas tinha de deixar Dedé e Elsa durante 2 semanas. Normalmente já tinha dificuldade em tratar delas. Escrevia para algumas revistas, fazia traduções, participava em debates em grandes e pequenos centros, andava a juntar apontamentos para um novo livro, e encaixar as meninas em todas aquelas atividades era sempre muito difícil. Geralmente falava com Mirella, uma aluna de Nino, merecedora de confiança e que não pedia muito. Mas se ela não estivesse disponível, deixava-as com Antonella, uma vizinha de 50 anos, mãe eficiente de filhos adultos. Naquela altura tentei entregá-las a Pietro, mas ele disse-me que tê-las tanto tempo consigo naquela altura lhe era impossível. Analisei a situação. Com Adele já não tinha relações. Maria Rosa fora-se embora e ninguém sabia para onde. A minha mãe estava debilitada pelo seu mal incerto. Elisa era cada vez mais hostil. Não me pareceu que houvesse soluções aceitáveis. Por fim, foi Pietro que me disse: pede à Lila. Ela há anos deixou o filho contigo durante meses. Está em dívida. Foi difícil decidir-me. A parte mais superficial de mim imaginava que, mesmo que ela se mostrasse disponível, apesar dos compromissos de trabalho que tinha, ia tratar as minhas filhas como bonecas cheias de esquisitices e de pretensões, atormentá-las, entregá-las a Gennaro. Enquanto outra parte mais oculta, a que talvez me aborrecesse ainda mais do que a primeira, a considerava a única pessoa de todas as que eu conhecia que se empenharia totalmente para fazer com que elas estivessem bem. A urgência de encontrar uma solução fez com que eu lhe telefonasse. Ao meu pedido, cheio de pausas e de perífrases, ela respondeu sem hesitação, surpreendendo-me como sempre: as tuas filhas são mais do que minhas filhas. Traz-mas quando te der jeito e leva o tempo que quiseres a tratar das tuas coisas. Embora lhe tivesse dito que ia viajar com Nino, nunca falou nele. Nem sequer quando lhe fui entregar as meninas, fazendo 1000 recomendações. Assim, em maio de 1980, devorada pelos escrúpulos e, no entanto, cheia de entusiasmo, parti para os Estados Unidos. A viagem foi uma experiência fora do comum para mim. Senti-me de novo sem limitações, capaz de sobrevoar oceanos, capaz de me estender sobre o mundo inteiro. Um delírio exaltante. Obviamente foram 2 semanas muito cansativas e muito dispendiosas. As mulheres que me haviam publicado não tinham dinheiro e, embora se tivessem prodigalizado, gastei muito na mesma. Quanto a Nino, foi difícil que o reembolsassem até do bilhete de avião. No entanto, fomos felizes. Eu, pelo menos, nunca mais me senti tão bem como naqueles dias. Quando regressei, tive a certeza de que estava grávida. Já antes de partir para a América, tivera suspeitas sobre o meu estado. Mas nunca falara disso com Nino. E durante aqueles dias de férias, saboreara em segredo, com um prazer inconsciente, essa possibilidade. Mas quando fui buscar as minhas filhas, já não tinha dúvidas e sentia-me literalmente tão cheia de vida que tive a tentação de me abrir com Lila. Mas, como sempre, mudei de ideias. Pensei, ela diria alguma coisa desagradável, atirar-me-ia à cara que eu negara querer outro filho. Contudo, estava radiante. E Lila, como se a minha felicidade a tivesse contagiado, recebeu-me com um ar não menos alegre e exclamou: como estás bonita! Dei-lhe os presentes que trouxera para ela, para Enzo e para Gennaro. Contei-lhe em pormenor as cidades que visitara, os encontros que tivera. Do avião, disse-lhe, vi por um buraco nas nuvens uma nesga do Oceano Atlântico. As pessoas são muito sociáveis, não são reservadas, como na Alemanha, nem presunçosas, como em França. Mesmo que fales mal inglês, eles ouvem-te com atenção e esforçam-se para te perceber. Nos restaurantes gritam todos mais do que em Nápoles. O arranha-céus do Corso Novara, se o comparares com os de Boston ou de Nova York, ficas a saber que não é um arranha-céus. As ruas são numeradas, não têm nomes de pessoas que ninguém sabe quem são. Não falei em Nino, não contei nada dele e do seu trabalho. Fiz de conta que tinha ido sozinha. Ela ouviu com muita atenção, fez perguntas a que eu não soube responder e depois encareceu as minhas filhas com sinceridade. Disse que se dera muito bem com elas. Fiquei contente. Estive outra vez quase para lhe dizer que esperava um bebé. Mas Lila não me deu tempo. Murmurou, séria. Ainda bem que voltaste, Lenu. Acabo de receber uma boa notícia e tenho muito gosto em dar-te a ti primeiro. Também ela estava grávida.